número 313, acione de educação, de sua chegada a Bonfim para 4.000 pés, Canadá 1098. Jesus, 4298, acione da educação, de sua chegada a Bom Med 1 para o nível 050, Canadá 1098. Salve, Brasil 2795. 2795, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 395. Noite, Azul 2795, estabilizar a Lock Light. 2795, Canadá 1098, reporte visual com campo. Reportar. 5, chama o centro Recife em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 5, vai chamar agora, obrigado, boa noite. Boa noite. Teresina espera do táxi até o ponto de espera do sistema 0, da faixa táxi índio, o ponto de espera reporte pronto, QNH no 08. No 08, ajuste, ele bate o índice da ponto de espera, ou no 096, vai reportar lá pronto. Azul 2795, avistado, autorizado pouso, pista na 0, vento, ona 2, 0 graus, 04 leste. Azul 2795. Não quero mais ler, autorizado em número 1800. Azul 2795 no solo ao 57, mantenha minha escuta. Autorizado táxi, direita alfa, Kim, a prevista é 5 Lima na parte 3, fica atento a sinalizador. Autorizado pela alfa, Kilo, 5 Lima, azul 2795 na escuta. Ona 096, autorizado, colapso, ona 0, vento, ona 2, 0 graus, 049. Aí, atingiu 0504, favor, rumo 8, continue descido e desça via para 210, Kennedy no 08. Autorizado. Final da linha 68, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. 8118, autorizado aqui, eu para estabilizar o carro. Na linha 313, reduza para 2209. Contato radar, subazinha, saída Momo, para o nível 370. Tem que ver, 370-096, alguma chance de voar na frente? Aguarde, inicialmente vou para de código. Código inicialmente, obrigado, 096. Voltando a para o sequenciamento, curva direita, proa 225, o limite ao localizador, autorizado descida para 3.000 pés. Submetei nível 330, vem para o de frutti. Grato, sobe ao 330, vem de frutti, porque vou dar uma lenda. Lema 3, 1-3, curva esquerda, proa 145, desça para 2-10, autorizado, final em LS, X-Ray, pista 1-0. Estabilizado 4-2-8, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Chavala 295, obrigado, uma ótima noite, 4-2-1-2. Mente, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, azul 4-2-9-8, 7-2-3-3. 4298, voo aqui, negamos 018, reporte do Zé com o campo. Repassará. Azul 4298, autorizado pouso, pistola 0, alto 1, 1, 0 graus, 049. Tudo pouso 4298. Ana 313, chama a torre de Salvador 118, decimal 95. Recife 1, 26, decimal 85, alterne 1, 25, decimal 45. Dado, boa, nos armas 6, 25, 45, boa. Tente novamente 1 no 8 decimal 9 5. Caso negativo 1 no 8 decimal 6. Porém primário 1 no 8 decimal 9 5. Confirme a Oxenar 63, 1 no 3. Então tá muito baixo, a transmissão tá muito baixa. Continua a aproximação aguardando a autorização do Oxenar 63? Aguardando a autorização, Oxenar 63. Caso 4298, no salão 08, libera direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, na sua escuta, o azul 4298. No 3, no 3, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 0 graus, 059. Autorizado pouso, pistola 0, Oxenar 63, 1-3. Paraná 313, missão 110, libera a direita, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, aqui na minha Alfa Charlie, boa noite, acione identificação, vista vir chegada para o Mede 1 para 2000 para a esquina da 1008. X-Ray Alfa Charlie. azul 2707, acione da educação do serviço chegada Donf para 4000, Tenerão 908. Segundo 246, acione de educação, desse via chegada bom para o nível 050, Tinegão no 018. Alfa Charlie, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte, estabilizar no localizador. Reportaremos, estabilizado, Alfa Charlie. Azul 2707, desse chegada para 2010. Via chegada para 2010. Número 246, desse via para 4010, Tenerão no 018. graus de velocidade, eu estou bem, 707. Segundo 888, acione a identificação de sua chegada a bomba para o nível 050, Kenya Down 08. Estabilizado, Alpha Charlie. Sim, Alpha Charlie, chama a torre Salvador 18, decimal 95. Obrigado, bom trabalho. 707 autorizado final, né? Sexway, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 7 autorizado, LSX 1-0, reportaremos estabilizado, 2707. 1-2-4000, deixa eu ir para 2-1-7. 2-1-1-2-4-0. 1-8-8, deixa eu ir para 4-1-10, Kennedy 1-0-1-8. Salva da UX, Alpha Charlie, autorizado pouso, pista 0, vento 020 graus, 049. Alpha Charlie, copiou? Afirmativo, está autorizado o pouso, copiou o vento, e aqui é Alpha Charlie. Na torre, Salvador em 1 minuto, decimal 95. 295, azul 2707, boa noite. Boa noite. Boa noite, 2707 final LSX, pista 10. Azul 2707, Norte 07, Chicane, Grano 08, continua aproximação, reporte visual com o campo. 7-2-7-0-7. 8-2-2, potência via para 2-2-7. 8-2-2. Capitão X-Ray Alpha Charlie, no solo aos 3,5, libere a direita, táxi via Alpha, reporte antes do táxi X-Ray Juliette, confirma o pátio? Gente, reporte antes do táxi X-Ray Juliette. Azul 2707, autorizado pouso, pistão na 0 vento 0, 30 graus, 049. Autorizado pouso no 0, azul 2707. Agora eu te avistou a 780 pés, 2707. Gente. Então, 3305, adiciona a identificação. Vem pro de Itap, para interceptar a chegada pelo MED1, aqui no lugar no 018, desça para o nível 050. Itap, desce para o sequestro da 3305. O ILS 1246, chame a torre Salvador em 118, decimal 958. 7295. Salvador, boa noite, colo 246 no ILS. Colo 246, aqui negando 018, reporte visual com campo. Bacana visual. 3 Alpha Charlie. Rio 2707 autorizado, Alfa Juliette, Porta 1. Alfa Juliette, Porta 1, 2707. X-ray Alfa Charles, está autorizado. Táxi Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec para o cruzamento. Rio 2782, acione a identificação. Foi na proa de Bomed, tá? Se eu estou chegando a Bomed, eu coloquei na Lago 08, reporte no ponto e vai descer. Luna 246, autorizado pouso, custando 0,20, 020 graus, 049. Livre pouso 90, 0,240. Irmão, foi o Tato, Grêmio 970. Passou 2782 já no ponto de descida? Mas, 2 anos de descida. Ok. 1882, autorizado final e ele é X-Way. Pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. 922, vai reportar e estabilizar o localizador, voo 922. Vai. 3305, após o Tato, precisa ver chegada para 2010, que é legal no 08. Vai estar, processo de chegada via 2000, 32 a 3305. Luna 246 no solo 243, libera a direita, táxi via Alfa. Reporte antes do táxi Juliette. Próxima direita, Alfa e solo 243, Juliette. Bom, vai estar pro... Boa noite, a senhora da educação, você vem chegar até Bomed 1 para o nível 0, 60, Canadá no 09. No 970, desce para o nível 050. Salvador, Azul 2782, ideal de descida. Azul 2782, desça para nível 070, Azul 2782. 246-46 da Gol. Luna 246 mantém a posição aqui, taxi tá, Juliette, aguardando a liberação do portão 02. Ok, então mantém, 246. Assinar minha 313, está livre para o portão 02, chave pronto, taxi. Tá. Bora, 313. Destino 170, reautorizado para nível 100. C05 autorizado final e alinha sexo e pista no zero reporte estabilizado no localizador. Autorizado e alinha sexo e pista no zero reportará estabilizado para 330. Nave 70 após o TAP 2000, chegada para 2010, Peneirão no 09. Após o TAP 2000, deve via 2018, 970. Alto 272, lista para o nível 050. 050. Luna 70 reduza para 250 mais. Gol 1888. Luna 88, chama a Salvador 198, decimal 95. 245. Oi, Salvador, muito boa noite. Gol 1888, estabilizando o LLS na sua escuta. 1888, quer negar no 08, reporte visual com o campo. Reportando.